noite. Boa noite. Eu já venho sendo médium há muito tempo. Eu já venho trabalhando para Deus como médium há muito tempo. Bastante tempo. Milênios. Desde que eu fui exilado para a Terra. É claro que eu passei por algumas situações as quais eu não era médium primeiro. Eu tinha que me preparar. Mas eu trazia bagagem. Eu trazia uma grande bagagem de conhecimento, de capela. Eu vivi na Atlântida, numa das encarnações de Jesus aqui na Terra, para quem acha que ele só encarnou como Jesus. Era um dos que trabalhava com ele. Nessa época, Jesus era Antúlio. Foi uma das encarnações de Jesus aqui. Antúlio. Eu já fui profeta Samuel. E também fui João Evangelista. E eu convivi, eu tenho convivido com o Mestre há muito tempo. Eu tenho convivido com o Mestre. E eu tenho visto muita coisa durante todos esses milênios encarnando aqui na Terra. Eu tenho visto muita coisa. E eu tenho visto muitos espíritos que já viveram na época de Jesus, que estão reencarnados hoje. Eu tenho visto espíritos que hoje estão reencarnados como políticos, como artistas, como empresários, como religiosos, como médiuns, reencarnados hoje. De todos os tipos. Alguns estão acertando, outros estão errando muito e acertando muito pouco. Outros não estão acertando quase nada e errando bastante. Outros estão acertando e errando meio a meio. Temos variados tipos de espíritos. Eu agora estou me apresentando como João Evangelista, não com a idade a qual eu desencarnei, mas sim com a idade a qual eu era bem jovem. Por isso que quando o Pedro demorou um pouco para a canalização acontecer, porque o Pedro estava questionando muito, porque apareceu um jovem na frente dele. Um rapaz, bem jovem, na frente dele, e disse para ele que era João Evangelista. Depois eu me mostrei como um senhor de uns 88 anos, numa outra forma, na última encarnação que eu tive aqui na Terra, a qual eu fui médium. Depois eu voltei à imagem de um rapaz, como João Evangelista. Eu amo muito os meus irmãos, por isso eu estou aqui até hoje. Apesar da decepção com muitos ser bem grande. Muitos que foram preparados pela luz e vêm falhando nas suas missões, por vários motivos. Falam muito do meu nome, mas não têm as atitudes iguais às minhas. Jesus só está na boca deles, não nos seus atos. Eu não vejo renúncia. Eu não vejo renúncia alguma. Eu não vejo amor, nem sinto. Eu não vejo fraternidade. Eu vejo astros do rock da mediunidade. Eu vejo muita vontade de fama. Eu vejo muita vontade de aplausos. Eu vejo muita vontade de subir num palco e ser aplaudido. Falar piadas para todo mundo rir. Quando deveria verdadeiramente explicar os ensinamentos de Jesus, porque muitos ainda não seguem, então tem que continuar explicando e ensinando, esses ensinamentos estão de lado. Eu vejo disputas, muita disputa no meio espírita. O espiritismo de hoje foi a cabala de ontem. Eu não vejo espíritas hoje como os essênios na época de Jesus. São muito diferentes. Os essênios não são assim como os espíritas de hoje. Os essênios eram amorosos. Os essênios amavam o seu próximo. Os essênios, eles só queriam os tesouros do céu, não os daqui da terra. Os essênios viviam para o seu próximo, numa grande renúncia em prol do seu próximo. Os essênios amavam, eram fraternos. Eu não vejo isso hoje nos espíritas. Eu vejo muita vaidade, muito ego inflado. Também vejo no meio evangélico, onde se quer muito mais um título do que servir a Deus. Se quer um título de pastor, ou de presbítero, ou de diácono, se quer muito mais isso, poder. Eu vejo irmãos de fé lutando contra os outros, desmerecendo e desacreditando o trabalho de outros, falando mal dos outros, irmãos escarnecendo e debochando dos outros, agressivos uns com os outros. Eu não vejo amor, eu não vejo renúncia, eu não vejo servos, eu vejo um monte de médiuns querendo ser caciques. Luta de caciques. Todo mundo querendo ser cacique. Todo mundo querendo ser mais poderoso do que o outro. Repetindo os seus costumes de muito tempo atrás, quando só pensavam em poder, não só neste mundo, como dos outros mundos, os quais eles foram exilados por causa de ganância, arrogância, prepotência, sede de poder e uma vontade grande de querer ser considerado um Deus. Jesus lutou contra todos esses. Eu também, de forma amorosa, mas nós lutamos contra tudo isso. E continua. E todos aqueles que verdadeiramente renunciaram suas vidas e amam de verdade e estão lutando contra isso, estão sendo vítimas de descrédito, escárnio, deboche. Quando Jesus pregava, sempre haviam aqueles que debochavam, aqueles que escarneciam no meio da multidão. Ficavam rindo, falando baixinho uns no ouvido dos outros, debochando, rindo. Isso existe aqui hoje? Sim. Nós vimos, falando baixinhos, rindo no ouvido, ou soltavam alguma coisa. Pedro não gostava. Pedro queria partir para cima deles. E Jesus segurava Pedro e dizia: Pedro, ama. E Pedro dizia: Mestre, Essas pessoas não seguem os seus ensinamentos. E ele dizia: não importa, Pedro, segues-me tu? Jesus sabia que eles eram extremamente ignorantes, violentos, agressivos, bárbaros, primitivos. Jesus conhecia aqueles espíritos. Os que estavam no poder, muitos deles, a maioria deles, eram exilados de outros mundos, porque não acompanharam o progresso. Muitos deles foram assassinos cósmicos em outros planetas. Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos, Barrabás. Dentro da família de Jesus, alguns dos seus irmãos eram espíritos endividados, criminosos, que foram colocados como seus irmãos para ver se mudava, mas não aceitaram Jesus. Jesus não tinha crédito com relação a muitos dos seus irmãos. Ele não tinha honra dentro de casa. Não acreditavam nele. Achavam que ele era um louco, assim como muitos também achavam. Os próprios apóstolos chegaram a duvidar de Jesus. Eu nunca duvidei. Porque, quando foram chamados, ficaram empolgados, tomados por uma grande emoção e ficaram empolgados. Mas, à medida que o tempo foi passando, eles foram esmorecendo na fé. Aquela empolgação toda foi diminuindo, porque não acontecia nada. Eles queriam sinais e prodígios. Aquela visão imediatista, materialista, material, quando na verdade já estava acontecendo tudo. Não precisava fazer muita coisa. Jesus veio para falar. As curas não eram milagres. Eram verdadeiros processos de ectoplasmia. E muitos que foram curados, as suas doenças voltaram, porque eles não tinham fé. Muitos tinham fé na hora que foram curados, mas o tempo passava e as pessoas não mudavam os seus pensamentos, suas emoções, seu jeito de ser, as doenças voltavam. O defeito foi em Jesus? Não, foi nas pessoas. Ele dizia: sua fé te curou. Sim, naquele momento a pessoa tinha fé que ela seria curada, e ela foi, porque ela acreditava. Se não acreditar, não tem cura. Se não acreditar, não tem cura. E chegou um momento em que Jesus pregava, porque ele era incansável, ele veio para isso. Ele pregava e muitos dos apóstolos não podiam estar com ele. Pedro tinha mulher, tinha família, tinha que cuidar da família. Outros apóstolos tinham, seus parentes estavam ficando mais velhos, eles tinham que cuidar dos enfermos e já não podiam acompanhar Jesus tanto assim. E Jesus pregava muitas vezes sozinhos e ele era vítima de escárnio, deboche. É claro que sempre tinha alguém com ele. Eu via ele pregando para multidões, muitos ouvindo, muitos aceitavam, mas sempre tem aqueles que vão só para bagunçar, intuídos por espíritos trevosos, inspirados, marionetes de espíritos trevosos, de magos negros, feiticeiros do mal, obsessores, os quais eles sintonizavam. Porque todos aqueles que se deixam ser usados por obsessores estão em sintonia com eles. Qualquer ato de deboche, qualquer ato de escárnio maldoso não é de espíritos da luz. Espíritos da luz não são escarnecedores. Espíritos da luz não xingam os seus irmãos, principalmente se for em rede mundial, como o YouTube. Não debocham, Todos eles estão aí, mais uma vez, reencarnados na Terra. E eu digo, estarem reencarnando aqui na Terra ainda é o retrato, a fotografia de uma grande derrota. Porque estar encarnado aqui não é nenhuma alegria, é sofrimento. Quando eu encarno aqui, eu encarno em missão. Sempre que eu encarno aqui, a partir de um tempo para cá, em missão, desde a Atlântida, eu venho encarnando aqui em missão. Eu não venho aqui para espiar, como a maioria. Eu reencarno aqui como missionário, para ajudar muitos a evoluírem. E quando esse curto período de tempo, de vida, acaba, seja 50 anos, 60, 80, 90 ou 100, que é muito pouco, eu vou para o reino do Cristo, que é onde eu moro. Eu vivo no reino do Cristo. Eu não vivo na colônia Nosso Lar. Eu vivo no reino do Cristo. E lá eu fico por séculos e até milênios. O tempo é contado diferente. Aqui passa um tempo, lá passa outro. O tempo é contado diferente no plano espiritual. Então, 1.000 anos no plano espiritual pode ser apenas 10 anos aqui ou vice-versa. Eu estou falando de tempo para que vocês possam ter uma noção do tempo que eu fico no plano espiritual. Por isso, vale a pena toda a dedicação, aguentar todo o escárnio, todo o descrédito, todos os deboches que existem com relação a mim até hoje. Vocês chamam de memes. Memes, deboches. Ser chamado de esquizofrênico, ou de louco, ou de filho do diabo. Filho do diabo. O que é diabo? Diabo é um opositor? Contrário a Jesus? Ou é um mentiroso? Astuto. Temos muitos diabos encarnados aqui na Terra. Aquele próprio que chama de diabo é um diabo. Eu vi o mestre ser escarnecido. Eu vi o mestre ser humilhado. Eu vi o mestre entrar em descrédito. Eu vi aqueles que seguiram o mestre o negarem quando perceberam que seriam mortos se não o negassem. Negarem. Eu vi ele ser traído não só por Judas, ele foi traído por muitos. Quando vocês dizem que na Terra o bicho pega, aí é que a gente vê quem é quem. Quando vê uma lança apontada para o seu coração, aí a gente vê quem é quem. Quem vive o espiritual não tem medo da morte, porque morte não existe. Mas na hora, muitos falam isso, mas quando vê a morte de frente, aí é que a gente vê se verdadeiramente tem medo ou não da morte. Hoje, vocês falam dele. Vocês dizem que o amam, mas não seguem seus ensinamentos, mas diz que ama. Quem ama segue os ensinamentos dele. Dizer que o ama sem seguir os seus ensinamentos tem algo estranho. Porque se ama, segue os ensinamentos. Essa casa está vazia. Quantas pessoas temos aqui hoje? 18? Aí está a prova de que o homem é incrédulo. Incrédulo. e não quer saber de Deus. Se hoje fosse o último capítulo da novela das nove, e o último capítulo fosse aqui, nenhum Maracanã comportaria todos. O Maracanã seria muito pouco. Nós precisaríamos pelo menos de uns 1.000 Maracanãs para comportar todos, ou mais. Porque o último capítulo da novela das nove dá milhões de pessoas que assistem. É por isso que o sofrimento impera nesse planeta. Porque vocês só procuram o sofrimento. Vocês procuram a morte. Vocês não querem saber da vida. Vocês gostam da morte. A morte em vida. Morte dentro do corpo e fora do corpo. Quando o corpo físico morre, vocês continuam mortos. Porque se leva uma vida de morte dentro do corpo, vocês vão levar uma vida de morte fora do corpo. A verdadeira morte teve momentos que Jesus pregava sozinho, não teve nenhum apóstolo, nenhum discípulo do lado dele. Muitos abandonaram, a empolgação acabou, não aconteceu nenhuma mágica. Então, a empolgação foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você está esperando algo sobrenatural vindo do Pedro, Jaciane? Você está esperando? Você está? Não. Você está esperando ele estalar um dedo e aparecer um pombo, fazer uma mágica? Pois eu digo que tudo isso aqui só está começando. Jesus foi muito ajudado pelos essênios. Os essênios ajudaram muito Jesus. Aqueles eram verdadeiramente espiritualizados, porque antes de Jesus reencarnar, antes dele reencarnar, quando ele estava no plano espiritual, o espírito dele passeou pelo planeta e ele visitou todos os lugares os quais ele iria quando estivesse encarnado. Visitou todos os lugares. E é claro que muitos espíritos missionários, muitos espíritos evoluídos, deveriam reencarnar naquele tempo para ajudá-lo, porque ele não poderia fazer isso tudo sozinho, não tem como, isso não existe. Muitos foram reencarnados, Maria de Nazaré, que veio de Sírios, José era um espírito evoluído, pai de Jesus, não como Maria, mas era um espírito evoluído. Alguns apóstolos, não todos, os essênios. Ali, nos essênios, nós tínhamos profetas reencarnados. Nós tínhamos Ezequiel, nós tínhamos Miqueias, nós tínhamos Job, nós tínhamos Neemias. Estavam sendo dirigidos. Tinham alguém que os conduzia, que era Jeremias. Jeremias estava lá reencarnado. Entre os essênios. Agora vocês vão ficar com uma dúvida, porque tem gente que não sabe, mas nós dissemos que o Pedro foi Ezequiel. Então, se Jesus teve um filho e Pedro foi filho de Jesus naquela época, que Jesus teve um filho e uma filha, se Pedro foi Ezequiel, então se ele estava reencarnado como essênio, como é que ele foi filho de Jesus? Quando ele estava reencarnado como essênio, ele já era um velho e Jesus era jovem. Ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ele ficou pouco tempo no plano espiritual. Jesus engravidou Sara e ele renasceu como filho. Renasceu como filho. Ele foi para uma parte do plano espiritual onde passou um bom tempo. E aqui passou pouquíssimo tempo. Ele foi para uma dimensão. Ezequiel, quando estava reencarnado como um essênio, e era um velho, e desencarnou quando Jesus tinha uma certa idade. Ele foi para uma... O espírito de Ezequiel, reencarnado como um essênio, quando desencarnou, foi para uma dimensão, onde nessa dimensão o tempo foi longo e aqui passou pouco tempo na Terra. E ele voltou. Vocês podem desencarnar, só ter passado um ano aqui na Terra e vocês retornarem. Só que no plano espiritual passou 2 séculos. Vocês desencarnam, vamos supor, você desencarna agora. E daqui a um ano você reencarna numa outra família. Sua mãe vai ficar chorando a sua morte. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, sua mãe chorando a sua morte. Você já reencarnou há muito tempo. Com 1 ano de morto, você já reencarnou e ela continua chorando a sua morte. Só que esse 1 ano que você ficou desencarnado, no plano espiritual, passou 1 século. Então é melhor a gente não chorar mais a morte de ninguém. Porque morte não existe. Então, isso aconteceu. E os essênios ajudaram muito Jesus. Eles eram espíritos evoluídos, eles já enxergavam a imortalidade do espírito. Jesus amava todos, Jesus era sereno, tolerante, tranquilo. Diante do ódio, ele só emanava amor. Porque ódio não se responde com ódio. Só se responde com amor. Como foi com relação ao espírito que incorporou no Maicon agora há pouco, com puro ódio, só com serenidade, falando baixo, e amor. Se consegue trazer essa alma para Deus. Jesus aprendeu com os essênios a ficar em silêncio. Os essênios faziam isso. Mas quando eles abriram a boca, só saía virtudes. É claro que eles cometiam erros, é normal. Ninguém ali era perfeito. Mas eles faziam de tudo para acertar. E eles praticavam o silêncio, porque existem momentos em que não existe diálogo, principalmente diante da agressividade, do ódio. Diante da agressividade, do ódio, da incredulidade, da intolerância, da incompreensão, do desamor, do julgamento, do escárnio, do deboche, da maldade. Existem momentos que, diante de tudo isso, só o silêncio. Não vale a pena discutir. Não vale a pena provar, tentar provar nada a ninguém. Não vale a pena tentar provar. Se vocês lerem o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Kardec diz que diante daqueles que não acreditam, ele se cala, ele se abstém. Eu fiquei muito em silêncio. Eu já tomei bofetada no rosto por servir a Cristo. Já cuspiram no meu rosto por servir a Cristo. E eu estava aqui por amor, mais uma vez. E eu vou voltar. Eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou ser mãe do Pedro, porque eu vou reencarnar como mulher. Porque o Pedro vai continuar essa obra aqui. O Pedro vai voltar, mas duas vezes. Então eu serei mãe dele. Eu vou reencarnar como mulher. Eu serei mãe do Pedro. E o pai? Quem será o pai? Eurípedes será o pai. Eu sei o que vai causar, o que eu estou falando aqui. Afinal, não tem espírito nenhum canalizado com Pedro. Ele está falando sozinho. Ou ele é um lunático. Ele é um louco que apareceu de repente nesse meio espiritualista. Assim como Jesus foi um louco que apareceu de repente. Assim como Chico Xavier também foi um louco que apareceu de repente. No meio dos grandes, que não são grandes, apenas se acham grandes. Pouco sabem do plano espiritual, muito pouco. A verdadeira revelação, a verdadeira mensagem, ainda não foi trazida. Vocês tiveram só a introdução até agora. Existem verdades que, se nós trouxermos de uma vez, vocês verão como loucura. Vocês prestaram atenção no que o Exu Caveira disse através do Pedro com relação ao reset do espírito? Um espírito ser resetado? Vocês sabem o que é isso? Querem maiores explicações? Imagine um espírito. Imagine um espírito. Ele vem fazendo mal por muitas encarnações. Muitas encarnações. Ele vem fazendo mal por tanto tempo que ele vem adquirindo cada vez mais karmas, mais débitos. Ele vai fazendo mal por tanto tempo e, nesse tempo, adquirindo cada vez mais conhecimento, porque encarnação após encarnação, fora o tempo que ele fica no plano espiritual, ele continua adquirindo conhecimento. Então, ele vai adquirindo cada vez mais poder, porque conhecimento é poder e os das trevas também adquirem conhecimento. Eles também têm força. E chega uma hora que ele está com tanto conhecimento que ele já tem conhecimento para explodir planetas, dizimar humanidades inteiras. Você tem noção do que é um karma adquirido quando você explode um planeta com bilhões de pessoas dentro? O karma é imensurável. Demora uma eternidade para queimar esses karmas, para quitar. Então, Deus, que é infinito amor, ele vai tentando redimir esses espíritos, mas eles sabem que, se eles aceitarem o convite de Deus para se redimirem, eles sabem também que vai demorar uma eternidade para eles queimarem os karmas. Eles vão ficar milhões de anos, encarnação após encarnação, até queimar aquilo tudo. Eles sabem disso, que o sofrimento vai ser grande, mas foi escolha, livre-arbítrio. Eles sabem que o mal que eles fazem, eles adquirem karmas, então eles não querem. Quando não há mas o que fazer? Deus só tem uma única opção: pegar o espírito deles. O espírito deles continua existindo, Deus não desfaz o espírito deles. O espírito continua existindo. Mas engenheiros siderais, espíritos de altíssima hierarquia fora da nossa compreensão, com conhecimento fora da nossa compreensão, eles apagam toda a memória do espírito. Apagam, literalmente. Não fica impresso ou adormecido no corpo mental deles. Simplesmente é apagado. O espírito é resetado, ele é formatado. Mas ele é formatado de uma forma que não se consegue recuperar mais. Só Deus fica com esses arquivos. Quando esse espírito é resetado, ele é apagado totalmente, todas as memórias dele. Como ele já chegou no reino hominal, ele não volta para o reino mineral, para começar do mineral, depois o vegetal, depois o... Não. Ele já passou por todos esses reinos. Como a evolução não retroage, ela não retrocede, ele vai reencarnar como homem. Mas ele vai reencarnar como o primeiro homenzinho, para que vocês possam entender qual é, quem era o primeiro homenzinho aqui na Terra. Não era o Australopithecus? Então, é como se eles fossem reencarnar como um Australopithecus. Eles vão para um planeta bem primitivo, onde tem homens muito primitivos, que parecem símios, e eles entram naquela encarnação pela primeira vez e ali vai indo e recomeçam tudo de novo. E o pior, tirando os missionários que estão reencarnados hoje na Terra, que são muitos, tem bastante missionários aqui e virão mais. Espíritos missionários. Tirando os missionários, toda a humanidade da Terra já sofreu o reset do espírito. Inclusive os missionários, há muito tempo atrás. Todos sofreram o reset do espírito. E muitos estão caminhando para isso. Mais uma vez, não é agora. Ainda falta um bom tempo para sofrer o reset do espírito de novo, mas estão caminhando para isso. É desanimador isso? Não, não é desanimador. É só vocês escolherem o caminho certo. Essa é uma verdade que muitos não sabem e muitos esconderam de vocês. Essa é a terceira morte. Essa é a terceira morte. Que faz da segunda morte brincadeira de criança. A segunda morte, que é a perda do corpo astral, não é nada diante da terceira. Porque o corpo astral pode ser reconstruído. E as lembranças do espírito estão ali. Elas não se perdem. Mas na terceira morte, elas se perdem. Você não vai perder o seu espírito, ele continua existindo, mas você perde toda a sua lembrança. No meu entendimento, perder toda a sua lembrança para sempre e recomeçar do zero é como se fosse a morte do espírito. É triste. É muito triste. Muito triste. Mas isso existe. Por isso a preocupação da espiritualidade com relação a muitos. Nesse planeta, é claro que existem espíritos que crescem e vão para outros planetas, e nós mandamos outros espíritos infantis para serem educados. Quando eles são educados, eles vão para outros planetas e depois vêm espíritos infantis de novo. Por isso que parece que nunca melhora, que nunca muda. Porque aqui é um planeta escola. Passaram de ano, eles vão para um planetinha melhor. E aí nós pegamos espíritos de outros planetas que ainda são infantis ou criminosos, doentes, mandamos para cá. Eles evoluem, eles saem e vêm outros, porque no universo tem muitos planetas e tem muitas almas doentes. Aqui é uma escola. Mas agora isso vai acabar. Porque existem outras escolas. Existem outras escolas. Existem outras escolas no universo. Outros planetas, hospital, escola. Então, aqui será um mundo fraterno, a Nova Jerusalém, como os evangélicos dizem, um mundo regenerado, como os espíritas dizem, onde será estabelecido o reino do Cristo. Mas a maior vontade do Cristo é que aqueles que estão aqui se modifiquem agora. Porque, se não se modificarem, serão removidos. E os que vão ficar é a minoria. Ele não quer uma minoria, ele quer o planeta cheio. Ele não quer que ninguém vá embora. Vocês perceberam o tamanho do ódio do espírito que encarnou, incorporou no Maicon? Você viu o que ele disse? O estrago que você causou, ele disse para o Pedro, o estrago que você causou aqui embaixo. Porque, para muitos, esses videozinhos não significa nada. 10 mil visualizações, 5 mil, 11 mil, 12 mil, 20, 30 mil, para muitos não significa nada. Mas, para o plano espiritual, é muito. Por isso que a gente diz que é muito sério tudo o que é falado em qualquer vídeo na internet, de qualquer assunto. Porque a partir do momento que você grava um vídeo, principalmente se você for uma pessoa conhecida ou uma pessoa que muitos seguem, seja do ambiente que for, do meio político, do meio artístico, do meio religioso, mediúnico, espiritualista, seja de onde for, se você for uma pessoa que é muito conhecida, influencia muitos, que muitos te imitam, muitos acreditam no que você fala, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Porque você influencia todas essas vidas e você pode jogar todas essas vidas no buraco ou você pode jogá-las para cima. Qual é o exemplo que você vai dar? Você tem que pensar muito antes de falar algo. Por isso que o espírito trevoso disse através do Maico, você tem ideia do estrago que você causou aqui embaixo? Aqui no abismo, nas trevas, no umbral. Por quê? Porque muita gente que está assistindo esses vídeos mudou o jeito de ser. Muitas dessas pessoas vieram de lá e eram escravos deles. A partir do momento que muda, perde a sintonia. Eles perdem escravos. Assim como mudaram também, sabe quem? Os obsessores dessas pessoas. Porque quando as pessoas assistem um vídeo em casa, os obsessores estão em volta. Ela não está enxergando, mas eles estão ali. Se você ouvir na rua tem espíritos. Os espíritos que estão na rua, eles param para olhar assim o celular. Espíritos desocupados. E quando eles veem o vídeo, eles são tocados pelo que é falado. Espíritos na rua. Você vendo o vídeo na rua, ou dentro de uma sala de aula, dentro de casa. Então, muitos mudam, não só encarnados, como desencarnados também. E muitos espíritos desencarnados são subjugados por espíritos das trevas. São marionetes nas mãos de espíritos das trevas. A conexão é desfeita. Muitos espíritos que estão mal ou perdidos, quando veem o vídeo, se arrependem. Ou se sentem vontade de mudar, quando eles sentem vontade de mudar e se arrependem, o campo vibratório deles muda. O que que acontece? Espíritos socorristas aparecem e resgatam eles. E levam eles para um hospital, para uma colônia. Vocês entenderam o tamanho da importância de um vídeo desse? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente grava ali, com o que a gente fala ali. Não basta falar amor, fraternidade, caridade, paciência, tolerância, compreensão. Basta falar. Não basta ensinar. Você tem que ser isso. A sua vida tem que ser desse jeito. Suas atitudes têm que ser dessa forma. Suas atitudes não podem ser dessa forma só na frente dos outros, mas sozinho também, dentro de casa, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão. É difícil? Não é, não. É fácil. É muito fácil. Começa a treinar. Se você treinar, treinar, treinar, vai chegar uma hora que vai se tornar comum. E aquilo que você fazia, o homem velho, se torna algo esquecido. Se está difícil, é porque o homem velho ainda está muito forte dentro de você. Então está na hora de abandonar o homem velho e começar a treinar o jeito de ser do homem novo, que aprendeu os ensinamentos do Cristo. Muitos não aprenderam o ensinamento do Cristo. Os ensinamentos do Cristo estão sendo trazidos aqui de uma forma diferente, de uma forma que vai fazer muitos compreenderem que não compreenderam e agora estão compreendendo. Então, nós vamos refletir. Nós precisamos muito refletir. Como o outro disse, o Brasil, o país que seria a pátria do Evangelho, está se tornando o país da piada. Brincar é bom. Uma piada é engraçado. Mas fazer piada exageradamente, em demasia, contudo, inclusive com coisas muito sérias, aí já não é mais saudável. Incorporar espíritos e interferir na mensagem de espíritos também é escolha. É livre-arbítrio, porque o espírito é sujeito ao profeta. É livre-arbítrio. Hoje em dia, as incorporações são conscientes, sabe por quê? Não é só para obrigar o médium a estudar e ter uma riqueza de vocabulário e conhecimentos. É porque o médium passa a ser também responsável pelas comunicações que são dadas. Porque ele está consciente, então ele pode retirar uma comunicação ou ele pode inserir uma comunicação. Então, nem tudo que um preto velho fala é dele, nem tudo que um Exu fala é dele. Não, é do médium também. O médium também traz a mensagem. Preto velho é debochado? Preto velho julga? Um pai velho de verdade julga? Ele julga alguém? Então prestem muita atenção nas comunicações que vocês veem na internet, incorporações e canalizações. Prestem muita atenção. Podem assistir porque tem ensinamentos bons, mas retenham apenas o que é bom. Retenham apenas o que vocês gostaram ou concordaram. O que vocês não concordaram ou acharam julgamento, escarnecimento, deboche, coloca de lado. Eu vi o Cristo na cruz, morrendo. Eu vi. Eu estava lá. Eu era jovem. Eu vivi muito depois disso. Eu fui o último a morrer. O Apocalipse veio através das minhas mãos. Foi uma psicografia. Eu estava sendo preparado pelo Cristo para escrever o Apocalipse. O Cristo morreu rapidamente na cruz, em poucas horas. Os outros ficavam muito mais tempo na cruz. O Cristo foi tão rápido. Por quê? Ele não viveria muito mais tempo. O corpo foi muito bem elaborado, mas não aguentava a força do espírito dele. Um espírito da hierarquia dele, da envergadura dele. Um espírito de puro amor. De puro amor. Num planeta onde habitava uma humanidade extremamente agressiva, violenta, rude, bárbara. É um sofrimento muito grande para ele, apesar de ser uma bênção, de ter sido lindo o que ele fez. E estar dentro daquele corpo é muito difícil para um espírito como o dele. Espíritos como o de Jesus, quando encarnam, eles têm grandes chances de adquirir depressão. Sim, depressão. Depressão, tristeza, ansiedade. Jesus tinha crises de ansiedade, porque os pensamentos dele não paravam, corria muito rápido, pensamentos criadores de uma mente vigorosa, de uma mente poderosa. O cérebro físico, muito limitado, não suportava aquela mente. Então a mente dele não parava. Ele estava fazendo uma coisa, mas ele estava pensando em outra, outra e outra e outra. Era difícil se concentrar numa coisa só. Porque ele sentia tudo. Ele via o seu espírito. Ele não via o seu corpo. Ele via o universo 24 horas por dia. Ele via planetas, raças, dimensões celestiais, dimensões altas, dimensões baixas. O tempo todo. E é difícil você tentar explicar isso para alguém quando você está dentro de um corpo de carne e o seu irmão também está dentro de um corpo de carne. Porque realidades espirituais é muito difícil para explicar em palavras muito limitadas do ser humano daqui deste planeta. Porque tem coisas que não dá para explicar em palavras. Você tem apenas que sentir ou transmitir pensamentos. Pela transmissão de pensamentos é perfeito. Ou pelo sentir. Mas como explicar isso para espíritos extremamente ignorantes, extremamente materialistas, infantis, da forma espiritual, dizendo assim, infantis? E vocês vão dizer, não, mas agora não, agora nós crescemos. Não. Naquela época, os espíritos eram recém-nascidos. Agora, a humanidade daqui da Terra tem 3 anos de idade. Eles eram recém-nascidos há 2000 anos atrás. Agora tem 3 anos. Alguns têm 2 anos. Alguns, outros, ainda são recém-nascidos. Aqui na Terra. Não passam dos 3 anos de idade. É por isso que quem fala de assuntos espirituais, de verdade, como a espiritualidade é, não é compreendido. São compreendidos por poucos. 18 pessoas. Cadê os 50? Os 55? Antes dava 55, só não dava mais porque não tinha mais espaço e tinha que marcar para outro dia. E agora só tem 18. É porque não chegou nenhum cego aqui para o Pedro curar. Não chegou nenhum leproso, o qual o Pedro colocou a mão e curou. Não chegou ninguém com câncer para o Pedro botar a mão e curar. Não chegou ninguém o qual o Pedro viu um parente desencarnado e deu o recado do parente desencarnado. Não chegou ninguém o qual o Pedro não viu o futuro. O Pedro não viu o futuro, então... O Pedro também não viu as reencarnações pregressas. Não viu quem foi em outra encarnação. O Pedro também não conseguiu emprego, nem carro, nem casa, nem apartamento, nem fazendas, para ninguém. O Pedro não adivinhou nada. Então, hoje, nós só temos 18 pessoas. percebam que o assunto nos vídeos, o assunto no vídeo é um, e quando você vai ler os comentários são outros, totalmente diferentes do que foi falado no vídeo. Prestaram atenção no que foi falado no vídeo? Eu não estou falando isso, que foi assim com relação a todos os comentários, mas alguns são totalmente diferentes do que foi falado no vídeo. O que o Pedro vê, nós vemos. O Pedro hoje estava na academia com a Sabrina e ele parou de fazer um exercício e disse para a Sabrina: tem hora que quando eu abro a boca para falar, normal com as pessoas, parece que tem 1000 vozes falando através de mim. Será que são 1000 ou são 1 milhão? Tudo o que vocês precisam é ouvir os ensinamentos e aplicar em vocês. Quando vocês aplicarem os ensinamentos em vocês, todos os seus problemas acabam. Acaba a doença, acaba o problema financeiro, acaba o problema amoroso, acaba o problema da depressão. Acabam todos os problemas quando vocês ouvirem as mensagens e aplicarem em vocês. Não vai precisar de adivinhação, não vai precisar de ninguém para curar vocês, nenhum médium para curar vocês, milagres. É só prestar atenção no que é dito e aplicar em vocês. É só isso. A cura está na mensagem. Jesus ficava pregando o tempo inteiro. Vocês sabiam que ele ficava sem voz? Que ele ficava rouco? E ele queria continuar? E a gente tinha que puxar ele? Chega, para. Porque ele sabia que a cura estava no que ele falava. Por que que o espírito trevoso estava furioso? Porque muitos foram curados com o que foi falado aqui. Curados, a cura do espírito. Nós temos aprendizes de Cristo andando por aí, por causa dos vídeos. Tem gente falando mais manso, tem gente mais paciente, tem gente mais tolerante, tem gente menos materialista, tem gente que largou os vícios, tem gente que está amando o seu próximo, tem gente que parou de escarnecer do outro, tem gente que parou de fazer fofoca do outro. Isso é cura. Com o jeito de ser mudando, a alergia pode melhorar. O câncer pode ir embora. O problema de pele pode ir embora. O seu amor pode aparecer. Porque não aparecia nenhum amor para você, porque o seu campo vibratório magnético estava muito ruim. Como é que vai aparecer alguém? Agora que o campo vibratório magnético está bom, a pessoa que você tanto esperou pode aparecer. E não é a pessoa errada, vai vir a pessoa certa. Dessa vez vai vir a certa. A cura está na palavra. Transformar o diabo em anjo está no que é dito, no que é falado. Essa é a cura. Esse é o trabalho. Espíritos assim vêm para falar. Esse é o alimento do espírito, onde aqueles que veem o vídeo até o fim saem cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Tem coisa melhor do que sair cheio de Deus? Tem coisa melhor do que estar com Ele? Eu estou no reino do Cristo. O portão está lá e ele está pronto para abrir. Ele não está fechado. Ele está aberto. O problema não é ele estar fechado ou aberto, o problema é você ter vibração suficiente para chegar lá e passar por ele. Muda a vibração, seu jeito de ser. Aí você entra, está aberta a porta, não está fechada para ninguém. Deus está com as portas abertas para você entrar. Vocês aqui não querem. Vocês fazem guerras. Vocês fazem fofocas. Vocês falam mal uns dos outros. Vocês ofendem uns aos outros. Como é que vai entrar assim? Não entra. Faz igual os essênios. Jesus aprendeu com eles. O silêncio. Discussão não leva a nada. Os dois saem ofendidos. Discussão leva a quê? Os dois saem ofendidos. Os dois saem mal. Não vale a pena. Fica relaxado. Não se estressa mais. Acabou o estresse. Não tem motivo para ter estresse. O Pedro se estressava um tempinho atrás. Quando ele percebeu isso, porque nós estamos em comunicação com ele o tempo inteiro, tudo ficou mais leve. Tudo fica mais leve, parece que sai um peso das costas. Testem isso. Não se estressa mais. Não vale a pena. Segura o silêncio. Mas quando estiver em silêncio, não fica também por dentro com raiva. O silêncio, mas se sentindo bem. Deixa entrar num ouvido e sair pelo outro aquilo que é ruim. Não absorve. Você vai ver como você vai ficar mais leve. Todos os problemas já não são mais problemas. Jesus se desprendeu de todos os bens materiais. Os essênios também, eles não eram presos aos bens materiais. Eu não estou dizendo para vocês abandonarem todos os seus bens materiais, mas se desprenda, faz a tua parte. Trabalha, ganha o seu dinheirinho, paga as suas contas, mas não fica agarrado nisso. Quantos anos você tem? 50? E se eu disser para você que daqui a 25 você vai desencarnar com 75? Já foram 50. Só falta 25. 50 não passou tão rápido? Parece que foi ontem que você tinha 15. Só falta 25. E você que tem 20? Se eu disser para você que você vai desencarnar com 38, só falta 18. 20 já foi. E você que tem 20 que vai desencarnar com 100? Só falta 80. Não é nada. Na minha última encarnação, quando faltava pouco tempo para eu desencarnar, eu estava no hospital e Jesus veio falar comigo, Jesus e Maria. Minha mãe também veio falar comigo e ela pediu para eu ter paciência. Paciência por quê? Porque na minha cabeça eu estava encarnado, é normal quando a gente está encarnado. Eu já tinha feito tudo o que eu tinha que fazer e eu queria ir embora. Porque aqui não é o meu lugar, nunca foi. Só quando eu fui exilado. Foi por um tempo, depois deixou de ser. Porque eu mudei. E aí eu esperei mais um pouquinho. E quando eu desencarnei, eu não senti nada. Quando eu acordei, eu já estava lá. Quando eu abri os olhos, eu já estava lá. Não tem fórmula nova. Não tem ensinamento novo. O ensinamento é velho. Porque a lei de Deus, os ensinamentos de Deus são um só. As leis de Deus são imutáveis. E o segredo está nisto. Ame o teu próximo como a si mesmo e ao teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o ensinamento. que neste mundo se ouve muito e se fala muito, mas pouco se pratica, quase nada. Deus é um só, só existe um Pai, de puro amor, que é imutável, porque Deus não precisa evoluir, Deus não retroage, Deus não estagna e Deus também não evolui, porque Ele é. Ele é. Se Ele precisasse evoluir, Ele não seria Deus. Ele é. E não queiram entendê-lo. Só amem. Mesmo que não amem. Porque quem ama de verdade é Ele. E é muito bom estar na presença dEle servindo. Mas servi-lo não é tortura. Não é tristeza. Não é fanatismo, não é agressividade, não é intolerância, não é incompreensão. É paz, é amor, é tranquilidade, é suave, é sereno, é alegria, é devagar, sem pressa, sem ansiedade. É estar fazendo todos os seus afazeres e estar sempre com Ele, sempre na presença dEle, sempre. E se a morte chegar, você não se desespera, você fica manso e você aguarda. Chegou a hora, fica manso e aguarda, porque você sabe para onde você vai. Paulo de Tarso se entregou como um cordeiro para a morte, porque ele sabia para onde ele ia. Ele foi manso, andando devagar. Ele foi manso, porque ele sabia para onde ele ia. Jesus foi manso, porque ele sabia para onde ele ia e que a missão estava sendo cumprida. Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se dizia indigno de ser crucificado como Jesus, ele foi manso. Imagina você ficar de cabeça para baixo até a morte. Ele foi manso, porque ele sabia que quando o corpo começasse a entrar em colapso, ele desmaiaria e ele seria levado. Haveria o desenlace, espíritos superiores já levariam ele, ele não ia ficar preso no corpo e nem ia para o umbral. E hoje está aqui, assim como outros que tiveram mortes que na visão do humano são mortes horríveis, mas para o espírito é só limpeza, é só alegria. Morrer não dói. Desencarnar não dói. O que dói são os sofrimentos que vocês mesmos causam para vocês. Isso é que dói. Dentro da carne, e ele continua fora da carne. Em muitas situações ele fica maior fora da carne, porque no plano espiritual tudo é mais intenso. Isso é o sofrimento. Isso é a morte. Porque vocês não são amigos. Porque vocês, espiritualistas, não são unidos. Porque vocês, espiritualistas, não são amigos. Vocês falam tanto de Jesus, vocês falam tanto do Cristo, vocês falam tanto do amor de Jesus, da paciência de Jesus, da tolerância. Por que que vocês são agressivos uns com os outros? Por que que vocês falam mal uns dos outros na internet? Por que que vocês desmerecem e desacreditam o trabalho dos outros irmãos de fé? Por que vocês debocham dos outros? Por que vocês incorporam espíritos e interferem na comunicação dos espíritos, julgando, debochando, desmerecendo e desacreditando o trabalho de outros? Por que vocês falam de forma agressiva? Por que vocês falam de forma violenta? Por que vocês são intolerantes? Que servo do Cristo vocês são? Que imitadores do Cristo vocês são? Porque não tem graça enviar espíritos muito evoluídos para servirem o Cristo, porque a gente já sabe qual vai ser o final. Nós já sabemos o que espíritos evoluídos reencarnados vão fazer. Nós já sabemos como eles serão. Nós queremos que vocês, espíritos endividados, médiuns e extremamente endividados, modifiquem o jeito de ser, porque isso já vem sendo arrastado há milênios. E eu estou aqui porque estou aqui falando através desse rapaz, porque ele está em sintonia com o meu espírito. Infelizmente, eu não posso canalizar com muitos de vocês, porque nós não estamos na mesma sintonia. E eu estou aqui para falar isso, para que vocês mudem de uma vez por todas, porque é a última chance de vocês. É a última chance. É a última chance neste planeta. E eu não quero que aconteça o que está prestes a acontecer com os seus espíritos. Porque eu sei quais são os planetas os quais vocês vão, que vocês estão na berlinda de ir. Na berlinda. E eu sei quanto tempo vocês vão ficar lá. E eu sei o que vocês vão passar lá. Até tudo melhorar um pouco. O que está sendo feito aqui está sendo feito por amor. Nós permitimos que o Pedro tivesse a vida que ele tivesse para que depois fosse mostrado para o mundo o tamanho da renúncia. Para que vocês possam ver o que é verdadeiramente uma renúncia que vocês não teriam. Vocês não renunciariam. Eu tenho certeza que a maioria, a esmagadora maioria de vocês não renunciaria. Então foi tudo perfeito, foi tudo muito bem planejado. E vocês vão conhecê-lo, porque nós vamos programar para que aconteçam coisas com ele. Não vai ser aqui dentro, só aqui dentro. Vai ser na rua, quando ele estiver sozinho. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Vai ser na rua, quando ele estiver sozinho. Muitos de vocês vão passar por situações na rua as quais o Pedro vai estar presente. Ele não vai saber quem são vocês. E vocês verão qual será a atitude dele para com vocês. Vocês que escarneceram, julgaram, desmereceram, desacreditaram. O Pedro não conhece vocês. Vocês conhecem ele porque vocês estão vendo ele nos vídeos. A espiritualidade vai programar para que aconteça situações com vocês na rua. Ele vai estar sozinho, não vai ter Sabrina do lado dele, não vai ter Sônia, ele vai estar sozinho. E vocês verão qual será a atitude dele para com vocês, e quando vocês olharem no rosto dele e ver a atitude dele com relação a vocês, com relação às situações que vocês vão passar, vocês vão se arrepender muito, vocês vão ficar muito envergonhados. Em alguns casos, a Sabrina estará do lado dele. Em outros, ele estará sozinho. E vocês verão a manifestação do Cristo através dele. Sem conhecidos, sem parentes, sozinho. Porque aqui dentro, agir como Jesus aqui dentro é muito fácil. Vocês verão isso. A espiritualidade vai programar, porque Deus é perfeito em tudo que ele faz. Deus é perfeito. Deus ensina. Deus faz acontecer situações. Deus vai provar para vocês a existência dele. Seja uma manifestação do Deus vivo. Não é difícil. Dediquem-se. Seja uma manifestação do Deus vivo. Ninguém disse que seria fácil. Assim, disseram para mim. Assim disseram para mim. Agiste bem. Mudaste o que precisava mudar. E adivinha só? Ele foi um instrumento para que você evoluísse mais. Porque a evolução é infinita. O crescimento é infinito. Ele ajuda você. E você ajuda ele. Os dois crescem juntos. Duas grandes potências. Sônia e Pedro. Que se acertaram de uma vez por todas. O que tinha que acertar? Porque sempre foram amigos. Só precisava acertar uma coisinha ou outra. Sempre foram amigos, sempre juntos, os dois como essênios, na época de Jesus. Depois você foi embora e ele foi o filho. E aí você veio como irmã, você foi irmã dele. Filha de Jesus, você... E agora estão juntos de novo. Na obra do Cristo. Não se importem com a incompreensão humana. Com a maldade e a agressividade humana. Lembra-se. Nós somos amor. Nós somos a paz. Nós somos a paciência. Nós somos a tolerância. A gente apanha em prol da redenção de muitos. A gente apanha para que eles possam entrar no reino do Cristo. Não foi sempre assim? Então, não poderia ser diferente agora. Pelo andar da carruagem, as coisas vão se ajustar mais ainda. E nós esperamos você aqui. Porque você tem muito o que fazer e está fazendo falta aqui. Por isso a gente tem que estar desdobrando você toda hora. Porque tem coisas que você faz muito bem. Nós estamos esperando a sua volta. Existe uma grande família universal esperando você. E Jesus está à frente. Depois, nós vamos buscar ele. E você vem com a gente. Pode ser assim? Depois a gente busca ele. E depois a gente recomeça. Porque essa é a nossa vida. Servir a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa maior alegria. Que Deus abençoe todos vocês, meus filhos. Nós estamos aqui. Vocês agora, meus filhos, vocês vão começar a ver a verdadeira manifestação espiritual de Deus. Não tentem compreender o que está acontecendo aqui. Só tenham fé. Só a fé. E amor nos seus corações. Que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês, meus irmãos.